Essa música foi sucesso na voz do Chitãozinho Chororó, mas eu vou trazer esses meninos lá de Belo Horizonte pra cantar. É o Antônio Carlos e Renato, Página de Amigos. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Na página de amigos, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Janela, me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Antônio Carlos e Renato, Página de Amigos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, quando você vier a Brasília, não deixe de dar uma passada no Bar do Alemão. O Bar do Alemão é um restaurante que existe há 111 anos lá em Itu. São 10 restaurantes hoje no Brasil inteiro, mas começou lá em Itu em 1902. E chegou aqui em Brasília no mês de maio e está fazendo o maior sucesso, porque tem... Primeiro que o lugar é maravilhoso. Fica às margens do Lago Paranoá, perto aqui do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, ao lado do Lakeside e da Concha Acústica. Tem uma culinária de primeira qualidade, preços muito bons, um atendimento super carinhoso, super atencioso, né? E o lugar, né? Hoje é o melhor ponto de encontro de Brasília. Lá se reúnem políticos, empresários, desportistas, pessoas do povo. Então é realmente hoje o grande point do encontro de Brasília. É o Bar do Alemão. Qualquer motorista de táxi, pessoal que mora aqui em Brasília, sabe onde fica, às margens do Lago Paranoá, no setor de hotéis e turismo norte. O meu amigo Zé dos Passos é o diretor-presidente da Beira Rio FM, lá de São Francisco, Minas Gerais, e ele está sempre participando do programa também, está sempre me mandando novidade. E ele pediu aqui para eu tocar uma música dessa dupla e mandou um cantor, o Nil Júnior. Ô Zé, amanhã eu vou tocar o Nil Júnior para você, viu? E agora eu vou atender o seu pedido. Você pediu para ouvir, eu vou trazer agora Berlim e Carlos Royce. Nesta situação, ou sai fora da sua vida. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Ou sai fora da sua vida. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Ou sai fora da sua vida. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Se chego tarde você me pergunta onde andava, o que estava fazendo, o quê? O seu ciúme está matando a gente. Não vou mais quebrar a cara com você. Se não deixar de lado esse egoísmo, vai cair no abismo, ficar na solidão. Mudo seu jeito, eu estou indo embora. Não vou mais viver nessa situação. Mudo seu jeito, eu estou indo embora. Não vou mais viver nessa situação. Ou sai fora da sua vida. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Ou sai fora da sua vida. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Ou sai fora da sua vida. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Ou sai fora da sua vida. Eu não aguento tanta discussão. Ou sai fora da sua vida. É todo dia uma confusão. Berlim, Carlos Royce, pra Dona Conceição, pra turma do Quiabo lá em São Francisco, nas Minas Gerais. O avô do João, Cleiton Aguiar, no momento romântico, Pedaço de Mim. Vai, pedaço de mim. Você quem errou. O amor tem dessas coisas que a gente não sabe explicar. Nem adianta ficarmos a nos torturar, achar que a gente podia fazer de outro modo tudo acontecer. Bobagem, intriga da sorte,

coração para viver. Me deste paz e onde quer que eu vá, irás comigo no sonho meu, na minha mente. Eu não irei só, irás também. Quando eu te encontrei, o maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Matão e Matias, uma versão do Vanderlei Cardoso, História de um Amor. Essa música foi um sucesso danado na década de 60, 70, né? E volta agora com essa dupla. O Matias é o primeiro parceiro do Mato Grosso, né? Eles separaram, o Mato Grosso arranjou um outro Matias, o Matias arranjou o Matão e fez essa dupla aqui, né? No próximo bloco, Mato Grosso e Matias, Renato Gonçalves e Gian Giovanni. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Vamos dar um pulo rápido ao ano de 1985. Em 11 de janeiro tinha início a primeira edição do Festival de Música Rock in Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em 15 de janeiro, Tancredo Neves era eleito presidente do Brasil por 489 votos contra 180 de Paulo Maluf na eleição presidencial indireta que dava fim ao regime militar. Em 8 de fevereiro, o primeiro satélite artificial brasileiro, BrasilSat, era lançado na Guiana Francesa. Em 14 de março, sem tomar posse, Tancredo Neves era internado no pronto-socorro do Hospital de Base de Brasília e no dia 21 de abril ele morreu no Instituto do Coração em São Paulo. Nesse ano de 1985, uma extraordinária dupla, Mato Grosso e Matias, gravava uma linda canção, Estrada Sem Saída. Amor, que sofres ao lembrar nosso passado e tudo que vivemos lado a lado. Você faz o que pode pra esquecer. Sabe, amor, também busquei carinho em outros braços, mas vejo após fracasso e mais fracasso que outra não completa o meu prazer. Olha, amor, estamos numa estrada sem saída, você martirizando a própria vida, enquanto eu carrego a minha cruz. Volte, amor, reaja esse orgulho que nos leva por rumos diferentes só de trevas, enquanto em nosso amor existe tanta luz. Amor, talvez não tenha sido tão perfeito, mas lembre-se que além dos meus defeitos, eu tenho a qualidade de te amar. Tente, amor, lembrar também os nossos bons momentos. Não deixe apagar do pensamento que ainda és capaz.

No próximo dia 24 acontece um grande show aqui no Distrito Federal, em São Sebastião, né, que fica pertinho aqui do centro de Brasília. É só atravessar a ponte JK, um instantinho a gente chega lá. Os meus amigos de Paulo e Paulino vão estar se apresentando e eu vou ter a felicidade de apresentar esse show, né, que é uma promoção do Sardinha Produções Artísticas, que sempre traz grandes shows aqui para São Sebastião, uma cidade do Distrito Federal, que o povo gosta muito de festa, né? E esse show do de Paulo e Paulino, a Sardinha Produções comprou por intermédio da RBM Música, que facilita a vida dos contratantes de todo o Brasil. Você pode levar o show do de Paulo e Paulino, mas pode contratar também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje foi publicada no jornal Folha de São Paulo. É uma dica de legalidade. A presidente Dilma Rousseff sancionou lei que endurece as regras para punição de empresas envolvidas em atos contra a administração pública. O texto cria novos mecanismos de responsabilização de pessoas jurídicas na esfera civil e administrativa, mas não altera, contudo, a legislação criminal. As normas já chamadas pelo governo de lei anticorrupção também atingem empresas, fundações e associações estrangeiras. As companhias ficam passíveis de multas de até 20% do seu faturamento bruto ou de até 60 milhões, caso o faturamento não possa ser calculado. A lei estabelece novos atos lesivos à administração pública, passíveis de punição direta da empresa, além das eventuais responsabilizações de seus dirigentes. Entre eles, oferecer vantagem indevida a funcionário público ou pessoas a ele relacionadas, como parentes. Uso de laranjas, fraude em licitações, incluindo acordos prévios com concorrentes. A lei também cria o acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada a empresas que identificarem outros envolvidos nas ilegalidades e ajudarem no fornecimento de documentos que ajudem a acelerar a investigação. Caso cooperem, as empresas ficam livres da possibilidade de terem seus bens bloqueados ou mesmo de terem as suas atividades suspensas. Além disso, a multa é reduzida em 2/3. A lei sancionada pela presidente Dilma cria ainda o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que dará publicidade às empresas jurídicas enquadradas na lei. Atendendo recomendação da CGU, a Controladoria Geral da União, a presidente vetou 3 pontos do texto aprovado pelo Congresso, depois de alterações de parlamentares. Todos os vetos evitam brechas para punições mais brandas a empresas envolvidas em irregularidades. O principal deles derruba um dispositivo que impedia a aplicação de multas acima do valor do serviço contratado. Assim, uma empresa poderia cometer uma série de irregularidades em um contrato de 100 mil e a multa não poderia exceder esse valor. Com a derrubada do veto, fica garantida a possibilidade de multa equivalente a 20% do faturamento bruto da empresa. A presidente Dilma também derrubou pontos que exigiam a comprovação de dolo da empresa, que é incoerente com o espírito de responsabilização objetiva da lei. Para comprovar o dolo, teria que ser provada a intenção de pessoa jurídica, o que é impossível. Outro ponto vetado possibilitava atenuar sanções contra a empresa, dependendo do grau de contribuição do servidor público para a fraude. Essa lei é da maior importância, porque não tem corrupção, não tem corrupto se não tiver o corruptor. Se não tiver quem paga, não tem quem recebe. Não adianta punir só o funcionário público, tem que punir quem paga também, as duas pontas, né? Com isso aqui não resolve, mas vai dificultando aos poucos a vida dos bandidos e com isso o Brasil saia ganhando, né? César e Paulinho, nas asas de um beija-flor. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do teu olhar. No teu beijo, no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou.

vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. No cantinho do rei, Roberto Carlos. Ai, que saudade da Amélia. Alô, alô, olha o tanto que esse marido gostava dessa mulher. Ela era apaixonada demais. Presta atenção. Diz que uma velhinha de 80 anos foi num supermercado e ela foi roubar lá uma lata de pêssegos e a segurança pegou e ela foi presa. Levaram ela na presença do juiz. O juiz perguntou para ela: o que que a senhora roubou? Ela respondeu: eu roubei uma lata pequena de pêssegos. E por que que a senhora roubou, minha senhora? Eu roubei porque eu estava com fome, seu juiz. E quantos pêssegos tinha dentro da lata? Tinha 6 pêssegos. Aí o juiz falou: olha, vou fazer o seguinte. A senhora vai ficar presa por 6 dias. Embora a senhora esteja com fome, não justifica, isso não tem justificativa para se furtar nada dos outros. Então a senhora vai ficar presa, tinha 6 pêssegos, então a senhora vai ficar 1 dia por cada pêssego, a senhora vai ficar 6 dias preso. Aí antes que o juiz terminasse, o marido dela falou assim: seu juiz, eu posso falar alguma coisa? Ele falou: pode. Ele falou assim: ó, eu só queria informar que além da lata de pêssego, ela roubou também uma lata de ervilhas. Gostava demais da mulher, ele queria que ela ficasse 1 dia por cada ervilha que tivesse dentro da lata em cana. É marido apaixonado esse. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, Laurita Dias, lá em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. O cantor e compositor Divânio Miller, aqui em Brasília. Ailton Ribeiro Silva, Eunice Santos, Gustavo Freitas, Meire Lúcia Neme, Thelma Rufino, aqui em Brasília, Lourdes Monterrey, Guilherme Augusto, Nelsa Sanji, o cantor Sandro Becker, o jornalista Paulo Pontes, Francisco Bezerra Coelho, Francisco Souza Correia e Larson Boeira. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para vocês e para todos os aniversariantes de hoje também. E eu quero oferecer a oração. No dia 12 de julho, eu perdi um amigo num acidente de carro lá no estado do Tocantins. Ele era uma figura muito conhecida lá, porque ele era um comunicador, tinha programa de rádio e televisão. Eu muitas vezes participei do programa dele, chamava Mesa de Bar, né? Participei lá em Araguaína, participei depois em Palmas. ele era cunhado do governador Marcelo Miranda, lá, que foi governador do Tocantins, e ele passou uma temporada, quando o governador esteve no poder, ele passou uma temporada lá em Palmas também. E ele morreu, infelizmente, num acidente de carro, né, que tem matado tanta gente. A imprudência nas estradas tem sido um fator realmente de morte. A gente vê coisas absurdas, eu tenho viajado muito de carro, a gente vê coisas absurdas. Por mais cuidadoso que a gente seja, a gente está sujeito a vir um louco desse aí passar por cima da gente, né? Que Deus receba o meu amigo Wellington Botelho, né, e que tome conta dele lá em cima. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esse o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém. Quem me mandou essa oração foi o jornalista Renato Riella. Isso está no Evangelho de João, fim do capítulo 12, né? E foi uma fala de Jesus Cristo que serve bem para a gente prestar atenção, né? A gente de vez em quando tem que parar, pensar um pouco. O mundo de hoje está muito corrido. A gente não tem tempo para ficar pensando nas coisas, mas é sempre bom a gente parar com essa correria, calcular melhor as coisas. Eu tenho procurado diminuir o meu ritmo. Eu trabalho muito. E tenho continuado trabalhando muito, mas só que eu diminuí a pressa, sabe? Aquela correria, aquela loucura. Não, eu tô mais sereno, tô mais tranquilo. Eu não sei se é a idade que vai ensinando isso a gente. Eu consegui transferir o meu estúdio, o meu escritório para minha casa, isso também ajudou demais. Porque hoje o trânsito é um dos maiores fatores de estresse em qualquer cidade, até nas pequenas cidades do interior, né? Tem sido assim. O Papa Francisco veio ao Brasil, ele cantou pro Papa e gravou uma música, né? A oração de São Francisco na voz de Luan Santana. Houver erro, que eu leve. que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar. Ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe. O menino brilhante Luan Santana, oração de São Francisco. Eu vou a Coromandel, lá na minha terra, relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Brasão, Brasãozinho e Loló, tua carta. Carta que me deu trazer alegria, por saber que estás me amando e também desejando encontrar-me um dia. Tua carta veio acompanhando um cartão mostrando um vaso de flor. Nesse vaso eu vi a verdade, a felicidade do nosso amor. Meu amor, me escrevo outra vez. Eu aqui estou sempre esperando. Tua carta pra mim é um prazer. Não me deixa esquecer que está me amando. Tua carta veio acompanhando um cartão mostrando um vaso de flor. Nesse vaso eu vi a verdade, a felicidade do nosso amor. Meu amor, se estás me ouvindo e deseja de fato me amar, me escreva de novo outra carta e me marque uma data pra nós encontrar. Tua carta veio acompanhando um cartão mostrando um vaso de flor. Nesse vaso eu vi a verdade, a felicidade do nosso amor. Relembrando o Goiá pro Dr. Éber Oliveira, lá em Palmas, Tocantins, Brasão, Brasãozinho e Loló, tua carta. Eu, no dia 1º de agosto, estive lá em Arraias, no estado do Tocantins. A cidade de Arraias estava completando 273 anos de idade e o governador Siqueira Campos completando 85 anos. Daí eu fui com o deputado Eduardo Gomes e com o Lisoel. Nós fomos lá fazer as duas coisas, prestigiar a cidade e também levar um abraço para o nosso amigo governador José Wilson Siqueira Campos, né? E mais uma vez eu fui recebido de uma forma muito carinhosa, tanto pelo governador como por todos, o prefeito, né, o Cacildo, os desembargadores que lá estavam, os professores, as pessoas do povo. Toda vez que eu vou ao Tocantins, eu volto muito feliz da vida de ter construído uma amizade tão forte com aquele povo daquele estado que eu gosto tanto, né? A frase irretocável de hoje é de autoria desconhecida, mas traz uma grande verdade. Existem muros que só a paciência derruba, mas tem pontes que só o carinho constrói. Existem muros que só a paciência derruba, mas tem pontes que só o carinho constrói. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Riva Tostes. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã às 11 da noite tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão. É a mais nova rede de televisão do Brasil. Você pode assistir nas mais de 300 cidades onde já tem o sinal local, também pelo canal C1 das Parabólicas, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, Claro TV e breve também pela Sky, viu? E você pode assistir direto no seu site na hora do programa rbtv.com.br. É um programa de entrevistas sempre muito interessantes. Todo mundo que tem uma boa história para contar, senta lá naquela cadeira para conversar comigo, viu? Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, toda terça-feira às 11 da noite, repeteco no domingo às 10 da noite. A discoteca do Cleitão vai apresentar para o Brasil e o mundo Riva Tostes, Menina Nota Mil. Ela pode me chamar de seu, ela pode me chamar de seu, seu namoradinho, gostosinho, amorzinho seu. Seu amor é meu, seu amor é todo meu. Tira o olho dela, sai do pé, esse corpinho é meu. Cair o queixo da galera vendo ela passar. Esse corpo sedutor excita e faz dar calor. O doce que senti no beijo dela me incendiou. Ela pode me chamar de seu, ela já pode me chamar de seu, seu namoradinho, gostosinho, amorzinho seu. Seu amor é meu, seu amor é todo meu. Tira o olho dela, sai do pé, esse corpinho é meu. Tira o olho dela, sai do pé, esse corpinho é meu. Ela pode me ligar da China, Bolívia ou Catar. Agora tô na cola, vou na hora pra gente ficar. Faz amor como ninguém e me completa também. Olha que delícia de menina, vale nota 100. Ela pode me chamar de seu, ela já pode me chamar de seu, seu namoradinho, gostosinho, amorzinho seu. Seu amor é meu, seu amor é todo meu. Tira o olho dela, sai do pé, esse corpinho é meu. Pode me chamar de seu, pode me chamar de seu namoradinho, gostosinho, amorzinho seu. Seu amor é meu, seu amor é pouco meu. Tira o olho dela, sai do pé, esse corpinho é meu. Tira o olho dela, sai do pé, esse corpinho é meu. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Riva Tostes, Menina Nota Mil. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Anote o telefone 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você liga e pede a música da sua preferência. Atenção, meninos, a turminha do som universitário e do cabelinho arrepiado. Vamos para a sala de aula que eu vou convocar agora. A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre, viu? Esse cantava, ele era conhecido como o cantor das andorinhas. Barrelito, amanhã vai ser lindo demais. Amanhã vai ser lindo de novo, encontrar com você outra vez. Hoje já passa de uma semana, e para quem ama, um dia é um mês. Amanhã dispense os compromissos, que eu também vou dispensar os meus. Amanhã todo o tempo do mundo está reservado pra você e eu. No relógio eu conto as horas de acabar de uma vez com a saudade. Imagino você nos meus braços, com os olhos brilhando de felicidade. Amanhã nós vamos viajar nos caminhos do amor e prazer, sem ter pressa pra gente voltar. Amanhã vou me dar pra você. Amanhã, quando eu te encontrar, com o amor quero te namorar. Entre beijos e abraços eu vou passear no seu céu. Amanhã vai ser lindo demais. Vou me sentir nos braços da paz. Novamente vai ser pra nós dois outra lua de mel. Relógio eu conto as horas de acabar de uma vez com a saudade. Imagino você nos meus braços, com os olhos brilhando de felicidade. Amanhã nós vamos viajar nos caminhos do amor e prazer, sem ter pressa pra gente voltar. Amanhã vou ligar pra você. Amanhã, quando eu te encontrar, com o amor quero te namorar. Entre beijos e abraços eu vou passear no seu céu. Amanhã vai ser lindo demais. Vou me sentir nos braços da paz. Novamente vai ser pra nós dois outra lua de mel. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Barrelito. Amanhã vai ser lindo demais. O Barrelito fez parte da formação original do trio Parada Dura, né? E aí teve uma fase que ele cantou, gravou sozinho e tal. E Deus chamou ele fora do combinado. Eles compraram um avião. E no primeiro voo desse avião, acho que foi o primeiro pessoal do sertanejo que teve avião, né? E o avião caiu e o Barrelito ficou paraplégico, né? E ficou muito tempo na cadeira de roda e tal, e sobrevieram outros problemas, ele acabou falecendo. Mas ficou eternizado, perpetuado nas gravações da sua bela voz. Chitãozinho e Chororó, tô deixando você. Tô deixando você, tô deixando essas coisas que me sufocam. O amor sem amor, a emoção sem valor,